197. O Mike Gillette é meu. Tá interferir com a gente na 97, Rafael. Espanha. Vovô. Obrigado. Oxinar 63, 15. Prossiga seu táxi via Juliette para o gate 08. Juliette 08, 63, 15. Todo 754, seguindo a aeronave à frente, Oceanero Pintura Avianca, prossegue o táxi para o gate número 9. Segue a Avianca para o número 9, 1754. Aquilo que em Lima, o tático se encontra, pista de acordo, confirmando. Pista na zero. A Lima tem na zero, 2830. Trip 5447, decolou os 39, controle agora em 120.8. Sente 208, controle, obrigado, uma boa tarde. Confirmando tal, mil pés para a Feira de Santana, decola da pista 35, mantendo proibicialmente a frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5450. Tá na hora o prazo. Quem sai com permanência do controle. Controle Salvador, boa tarde, trip 5447. Trip 5447, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba e mantenha 200. Saída Momo, 200-5447, obrigado. Uno 600, boa tarde, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Da Mari, 050, bom. Controle, boa tarde, aqui Kilo Romeo Ótica. Kilo Romeo Ótica, prossigo. Decolada no 7, para ver se possível voar Morro de São Paulo, 2500, após isso. 1500 pés de Morro de São Paulo, no escopo do controle, Patango, Kilo Romeo Ótica. Atende para 2500, após de Morro de São Paulo, Kilo Romeo Ótica. José de Serra mantém os corredores após. Correção. Autorizado da presente para a rotatória. Zulu José de Serra. Ingresso 97, o quilo, quilo alemão. Okay. 3805, gate 10, autorizado, push. Ou melhor, autorizado em coordenação com o pessoal de solo, reporte pronto para o táxi. Dois, dois, três, zero, decolada 41, controle agora 120, decimal 8. 208, 2230. Confirme que chamou a torre. Kilo Lima, linha e mantém correção. Mantém a posição. 2230. Curva à esquerda, saída Momo. Transição Frote Ampezulu 19. Controle 120, decimal 8, código transponder 5476. Rotejamento está correto nesta para acionamento táxi. Negativo, devido ao tráfego, vai ter que decolar da 17, o quilo quilo animal. November Alpha decolou os 43, está presente 30 cruzamento do campo, na minha escuta guardando transferência, o Índio November Alpha. Sente, autorizado cruzamento do campo, Na sua escuta, Quilo Lima vai decolar da 17, curva esquerda no corredor forte. Por enquanto, mantém a posição, vai dando instruções para decolagem. 230, informa o tráfego 12 horas, 9 milhas, mesmo rumo, subindo para 2.500, correção, mantendo 2.500 pés. Bravo, November, 2 total. Sente, está o tráfego de Tiquez, 2230. Está mantendo a vertical do Planeta dos Macacos bem na final da 10. Estou visual, Mike Juliette Romeu. Autorizado acionamento, reporte para iniciar o táxi. Fazer 3805169, 4 horas, Galeão, táxi. Copiado, Galeão, 4 horas, 169, autorizado táxi via parte principal, Índia Alfa, ponto espera, torre, 118, decimal, 95. Parte principal, Índia Alfa, no ponto espera, 118, 95, tá, 3. Solo Salvador, 3283, informação Lima, pronto para a rota. Então 3283, autorizada Aracaju 90, decola da pista 10 com curva esquerda, na saída Puca Caju, frequência do controle 120 decimal 8, código transponder 5517. 3283, autorizado Aracaju, Miguel 190, decolando da 10, curva esquerda, saída Puca, Caju, 208, controle, 5597, transplante. Correto, neste tracionamento táxi. Essa é a aceleração, obrigado, 5447. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo, Índia November Alpha, ingressando no corredor forte, 1 no meu pé. Papa Romeo, Índia November Alpha, corredor forte no meu pé, reporte na praia do forte. Reporta na Praia de Forte, de November Alpha. Ingressando em Interlagos, o Zulu de Leste Serra. Zulu de Leste Serra, vou na prova rotatória e reporte com 2O. Aguarde para iniciar, 3219. Vitor Thiago, hotel está autorizado ingresso no pátio principal, prossiga seu táxi via taxiway Lima, Mike, Quebec. Reporte na Quebec para o cruzamento da pista. Sou gate 2, autorizado, puxa, aposte para o táxi. Gente, chame torre 1-1-8-9-5. Presente, autorizado, final da 97, após 3 milhas fora. Tomara 3 milhas fora, 3 fixos, 060, Bonomia 00. Bonomia 00, mantenha nível 0. Controle Salvador, Papatango, Kilo Kilo Lima. Passaredo 20, mantenha 070. Passaredo 2230, controle. Na escuta, prossiga. Voo 1600, desça para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, voo 1600. 705, vamos tráfego no meu pés, 2 milhas do eixo de decolagem, não irá interferir com a sua decolagem, o 3205. Ok, tá lindo decolagem, 3205. Firma, o vento 120 graus, 129, 3805. Decolagem no vento, 3805. Joe, já viu a carta? Vai com o problema do farol de Itapuã. Gente, o presidente está autorizado para outro farol de Itapuã. Ainda mantém a minha escuta aguardando para transferência. Ah, tá com o tráfego no Tiquez à sua frente, 12 horas? Afirmativo, senhor. Voo no 600 foi pro de Duna. Desça para 2 mil pés, está autorizado, LL. Proa de Duna, 2 mil pés, Bonomia 00, e qual ajuste, por favor, repita? Ajuste no 012, gol no 600. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Kilo Lima. Papatango, Kilo, Kilo Lima, prossiga. Está presente, está autorizado, proa direta para a Feira de Santana? Serra autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 12 nós. É. 14 milhas, passando 3500. Tá, com a televisão, propondo modificação. Tango Vitor, Kilo Delta, ciente, plano modificado, zona 550. É, descendo o plano 1500, o Vitor, Kilo Delta. Boa. Trip 5595, boa tarde, chega da Mari, desça e mantenha nível 050. Boa tarde, Mari, 050. Ru 4196, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. Drone Salvador, boa tarde, voo no 697, transformação Lima na Gonf, 20220, para voo no 60. Voo no 607, chegada Gonf, desça e mantenha nível 070. Desce e mantém o 070, voo no 607. Salvador, boa tarde, 3205. Toca o campo, Vitor Kilo Delta. 3805, contato radar na decolagem, está sob vigilância. Quem pode vai a Leda ou Dael? Voe pro de Leda. Leda, 3805 graus. Trip 5595, voe na pro de Itávita, em 5595. Comilhas do aeródromo? E avistou aqui sobre a linha do litoral uma aeronave não informada pelo controle que passou bem próximo à nossa aeronave. Aparentemente é um Charlie 182 ou 172. Quem é que está modulando? Modulando? 35, foi da Charlie até. Quem está modulando, informando que o tráfego passou próximo? O Índia November Alpha. O Índia November Alpha teve uma aeronave que passou aproximadamente muito perto da aeronave. Aqui parece um Charlie 182 ou um Charlie 172. Afirmativo, o senhor está mantendo 1000 pés e ele está mantendo no 1500 pés no corredor visual. Utilizar para a perda do vento na zero, Vitor Clodão. Está solicitando uma proa direta para a Feira de Santana. Está autorizado, Kilo Kilo Lima. Ciente, obrigado, senhor. Por nada. Trip 5595, tráfego posição de 11 horas no rumo sudoeste, passando nível 080 em ascensão ao 180. Ciente, trip 5240. Gol 1600, reporte estabilizado, LS. Reportará, já está visual cona zero, gol 9600. Trip 5240, identifique, desça para o nível 120. Identificou para o 120, vai voar para o Maré, da frente e o Pedro, perdeu o contato com você sua vida. Gente, passarelo 2230, suba e mantenha o nível 1-1-0. 1-1-0, passarelo 2230. Trip 5595, chame Salvador 1-1-935. Para Salvador 1935, 5240, desce para 120 no ideal, confirme. Confirme. 5240 vai descer para o 120. Afirmativo, desce no ideal ou o senhor quer que desça agora no Ah, no ideal de descida, o senhor desce para 120, informa o tráfego no rumo oposto, está passando nível 080 em ascensão para o nível 110 restrito. Gente, vai descer no ideal para 120, 5240. Gol no 600, chame torre 118, decimal 95. 295, boa, até mais. É. Controle, o papapá, Mike Leite Romel. Prossiga. Na vertical da linha do litoral, através do parque de Ipitaçu, se autorizado sobrevoo no Hospital São Rafael. Mantenha-se na linha do litoral, aguardando a passagem do Boeing 737 na final da 1-0. Ok, tá no visual, tá aguardando, Romel. Patrão em November Alpha, solicita a subida para 2510. Bravo Kilo Whisky, chame torre 118, decimal 95. 1600, continue a aproximação, informa o tráfego tirando a base para 1-0, o vento 1, correção, o que negar 1-0, 1-2. Aguardando o gol 1600. Ok, Luiz, prossiga para a torre. Número 2230, tráfego 12 horas a 15 milhas, correção 20 milhas, mantendo nível 170, vai descer para o nível 120, está no rumo oposto, é um ATR 72. Gente, que é o tráfego multicast, passarelo 2230. Controle está autorizado, Mike Juliette Romeu, prosseguir para o São Rafael. Afirmativo, Mike Juliette Romeu. Na sua escuta permanente, Romeu, é condicionado ao tráfego. Do 4116, chame final Salvador 119, decimal 35. Salvador, Chané 6320, informação 1. Chané 6320, identifique chegada a mar e desça e mantenha o nível 130. Mantenha o perfil da chegada. O Trip 5240 foi pro Editap. Gol de Editap 5240. Gol no 697, chame Sinal Salvador 119, decimal 35. 1935, 1997. 1697, cruzando uma centena para o 070. 1697, desça para 4000 pés, ajuste 1012 e salto 10. Descendo para 4000 com 1012, 2509. Sérgio, mantenha 250, até mais próximo da posição pelo. Mantendo 2509, no menos. Rafael, Leda, Bridge, Apesul 10. Controle 120, decimal 8, código transponder 5533. Protejamento correto, reporte nessa para acionamento táxi. Ponte 03, sim. Ah, ponte 1, sim. Dan 3805, chame Recife 125, decimal 1, alterne 13325. 25, 13325. Boa Tarde, Gol no 600, prossiga táxi via taxiway Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa vai reportar táxi via Gol no 600. Pouso, pista 17, o vento 120 graus e 90 nós. Para o nível 0, meia dúzia 0. 0, meia dúzia 0, 5240. 3216. Olimpo 00, boa, prossigado. Desça até o nível 070, Oxané 6320. Nível 070, Oxané 6320. Ok, estou ciente. Então, prossegue para um procedimento e aposto que é remetida. Inicialmente, vai visual meu teste, frequência do controle 120.8, seu código transponder será o 5172, Olimpo 00. Seu controle. Escuta, senhor. Mantenha no máximo 500 pés nesse setor, tráfego antes do marcador externo, devido ao tráfego na final do... no LS da 1-0. Ok, na presente posição, está autorizado 500 pés? Na presente posição, mantenha 500 pés. Ok, vai manter o parado, não veio, graças. Controle Salvador é o Papatango, Yankee Delta Charlie. Prossiga, Yankee Delta Charlie. Ok, já está no litoral, está mantendo 500 pés, vai fazer um sobrevoo ali nas proximidades ali do rótulo da Barracinha. Senado 0126. Aqui são 3283, 122 a bordo, 2 horas de resistência. No litoral, aguardando para prosseguir para a rótula da Abacaxi, o máximo 500 pés. Cari. Boa tarde, está 3216. Setor 9, mantendo 100 pés. Quente, Mike, Juliette, Romeu. Corre 1895. Tira aproximação, 1895, uma boa, 35595. Azul 41196, desce para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil, ajustado no 02, desce para 4116. Utilizado localizador. Tipo 5595, continua aproximação, reporte baixado e travado, que nega 1012. 02, reportar a baixada de trabalho, tempo 5595. Salvador, Oxené 6142. Oxené 6142, prossiga. O Índia Delta Romeu. Controle está 3216. São Caju. Puca Caju, beleza. Se tiver aí a autorização para ir contigo, guarde. Ok, certo. Está presente, pode seguir para o radar abacateiro? Afirmativo, mantendo 500 pés. Tá, então, a gente está na cidade de Romeu, está na região da BR-304, vai para a Fora. O Trip 5240, chame final Salvador 119-35. 1935, muito grato, boa tarde, Trip 5240. Sobre o Mike Juliette Romeu, está mantendo o decimal da BR-304, comprando a federação. Afirmativo, Mike Juliette Romeu. Oxané 6320, reduza para 200 nós. 200 nós, Oxané 6320. Controle está 3216. Prossiga 3216. Recolou, cruzando 6 mil pés, 060 de nível. Gente, o contato radar foi estabelecido quando na decolagem. Suba para o 370, sai da Momo. 370 na Momo. Controle, no 697, complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, no 697. Torre Salvador, voo no 697. Na 697, continue aproximação e informarei pista livre, Kenega 1012. Aguardando pista livre com 1012, no 697. Desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado 5240. Sinal Salvador, boa tarde, Oceania 630. Oceania 6320, desça para nível de voo 050. 050, Oceania 630. Oscar, não há tráfego conhecido a informar a frequência livre até o regresso. Quatro pés, não interfere na aproximação. Gente, o Mike Juliet e o Romeu, tráfego posição de 9 horas a 510, um Bravo 06. 05240. Ô, oh, Mike Bravo, é o Yankee Abacá. RP 5595 no solo 04, libere direita, solo 1, 219. Direita 219, 5595. Pista 6320, cruza 070 para 050. Pista 6320, descida para 3000 pés, ajuste no 012. Para sequenciamento, mantenha a proa, guarde vetor para o curso do localizador. 3000 pés, 012, mantendo a proa, Pista 6320. Livre pouso, pista na 0, vento 1, 00 graus e no 39. Livre pouso, baixado, checado no 67. Via Taxway Alpha Kilo Pátio 3. Alpha Kilo Pátio 3, 595, bom dia. Kilo Delta autorizado, ingresso no pátio principal, prossiga táxi via Taxway Lima Mike, reporte na Quebec para o cruzamento Bando 7. Continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, azul 41, 1,5, Kenega 10, 1,2. Esquerda, saída Puca, Zipa. Frequência do controle 120.8, código transponder 5456. Aerovia Upper Zulu 10. Afirmo. Ali mantém. Ali mantém. Correto, neste paracionamento táxi. Boa tarde, gol no 600, autorizado Natal, nível 370. Decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Transfão Zipá, Apesulu 10. Frequência do controle 120.8, código transponder 5507. Pista 209, no 697. Passou o externo baixado travado azul 416. 3283, livre decolagem da 10, vento 10 graus e no 49. Autorizado decolagem no 0, 3283. Azul 4116, continue a aproximação e fumarei pista livre. Aguarda livre, 4116. Cor 697. A 3216, centro Recife, frequência 12545, secundário 12685, bom voo. Vitor Kilo Delta, guarde para o cruzamento. Kilo Delta autorizado, cruzamento, reporte pista livre. Torre 1895. Confirmando, 1895.